Quem é o mestre? Shownuff. Quem é o mais lindão? Shownuff. Quem tem as tetinha mais gordinha e pretinha? Shownuff. Quem ganhou o primeiro prêmio no bingo da igreja? Shownuff. Quem comprou todo o estoque de Soul Glow daquela loja de conveniência? Shownuff. Ô, meu senhor, dá licença, mas o que, que o senhor está fazendo na minha loja? O senhor está fazendo o maior tumulto? Eu posso lhe ajudar? Você não sabe quem é Shownuff. Bom, ou o senhor caiu de destaque de escola de samba, ou o senhor fugiu do hospício mais próximo. Qual das duas opções? Você não dá valor à vida, seu verme inútil. Eu quero uma roupa à minha altura. Eu sou o Shogun do Harlem. Shownuff. Olha, meu senhor, o negócio é o seguinte, esse negócio dessas ameaças dos anos 80 não estão dando mais certo, tá? Hoje em dia a coisa é super tranquila, sabe? Hoje em dia a gente se respeita, tá bom? Então o senhor pode sossegar esse seu facho e me dizer o que o senhor precisa, tá bom? Escuta aqui, seu costureiro de última categoria, eu quero uma roupa. A minha altura, a altura do verdadeiro mestre. E não me pergunte por que eu falo assim, porque estava no roteiro que eu tinha que ter uma certa impostação da voz. Vem comigo, meu caro. Como é que é o seu nome, meu amigo? Shownuff? Como é que é? É Shownuff. Sim, vem cá, Xoxô, vem cá que eu tenho os modelitos maravilhosos para mostrar pra você. Você vai amar, porque se isso é tá bem, meu amor, porra, o que é tá mal então, não é? Vem aqui comigo, olha só essas ombreiras, olha só, coisa super na moda, entendeu? Essas ombreiras estilo jogador de futebol americano, o que é que o senhor acha? Mais ou menos, acho que vai servir pelo momento algo da altura de Shownuff. Mas, meu amigo, o senhor tem que saber como entrar nos locais, o senhor tá entendendo? O senhor tem que entender que uma entrada faz todo o resto. Olha só, essas ombreiras em vermelho e branco, o senhor pode ver que realça o branco dos seus olhos. Tudo bem, vamos fazer um negócio então. Você me dá logo essa roupa e eu vou embora e vou ver. Se eu não gostar, eu volto aqui e troco, tá certo? Vamos acabar com isso agora. Ô, Chloe, vem aqui, meu amor. O que foi, querida? O negócio é o seguinte, você leva esse cavaleiro aqui, elegantarmo, ali nas cabines de troca de roupa, que esse senhor vai levar o nosso kit primavera, verão, outono e inverno. Olha, que delícia, mas que olha, que legal gostoso. Eu vou dar pra ele aquele outro modelito daquela moda preto porteira. Aquela com Shownuff e Almir Sater. Clô, por favor, controle-se. Ai, meu Deus, essa louca, não vejo a hora de partir. Chega, chega! Eu sou o Shownuff. Vou levar essa roupa e não quero mais saber. Clô, leva logo a Shownuff antes que eu dê na cara dele, por favor. Vou embora. Mas antes preciso de algo marcante. Algo que eu possa usar e que amedronte os meus inimigos. Um óculos, por exemplo. Não, por isso eu tenho esse modelito aqui modernérrimo, entendeu? Tá super na moda. Você tá vendo essas persianinhas, essas coisas mais lindas, tá entendendo? Olha só, coloca nesse rostinho. Tá bom, lindo. tá bom, tá certo. Eu levo esse daqui, não quero mais saber. Bota na conta, passa pra receber que não tem problema. Eu levo esse. Eu sou o Shownuff. Tá bom, meu amigo. O senhor Clô, pelo amor de Deus, leva logo esse homem. Ai, meu Deus, é cada um que entra na minha loja. Detesto bicha. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet! Pá! É, queridos interneticos, voltamos! Estamos aqui com mais um episódio épico, um episódio hoje mais do que épico. Hoje estamos com um episódio kung-funzástico, se é que essa palavra existe. Eu sou Manuel Calaveira e a tríade do mal não poderia estar formada sem a presença de Miotti. E aí, galera? Hoje eu quero ver quem vai falar mais, se o Calaveira ou o nosso convidado. Quem será o nosso convidado, cara? Quem será o nosso convidado de hoje? Ninguém sabe, né? Não tá na vitrine, as pessoas baixaram do susto, né? Não tem, tem uma incógnita. Está comigo aqui também o Brunão. Eu vou te dizer quem é o mestre, cara. É o pequeno mestre, cara, que tá no filme, bicho. Vocês viram? E ele fala assim... Eu vou lá ver o filme do Pequeno Mestre. Pois é. Eu quero ver um seriado do Pequeno Mestre. Ah, sei o quê. Cala a boca, moleque. Vambora. É, meus amigos, e hoje é um momento histórico para o Jurassic Cast. Hoje nós estamos com um homem de várias facetas. O dono do Radiofobia, aquele que é o dono de várias vozes, o homem das tetinhas mais gordinhas da internet. Nosso primeiro convidado, meus amigos, tenha uma salva de palmas para Léo Lopes. Seja bem-vindo ao Jurassic Cast, meu querido. Saudações, tríade do mal, ouvintes do Jurassic Cast. Mas olha, que delícia, que orgulho nas tetinhas gordas, literalmente, que aceitei o convite pra participar. Não poderia ser diferente, um programa foda, que me conquistou e, meu, vocês são muito foda, sou fã de vocês. Cara, tenho que agradecer o convite por terem aceito também a minha sugestão de pauta e terem me chamado ainda, além de aceitarem a sugestão, ainda me chamarem pra fazer junto. Tá, tô feliz pra caralho, cara, muito legal. Cara, que isso, nosso prazer é todo seu. Olha, meu amor! Estamos hoje, meus amigos, falando sobre um célebre filme da década de 80, aquele que permeou as nossas imaginações, um filme que consegue colocar tudo junto, cultura negra, pop americana, música genérica dos anos 80 e Kung Fu. Olha que beleza! Hoje nós vamos falar, meus queridos, de... O Último Dragão, versão brasileira Jurassic Cast. Segundo o Miotti, o protagonista do filme chama Bruce Leroy. Né? Bruce Leroy. É... Entenda como lutar Kung Fu com Soul Glow. Entenda como fazer uma bela apresentação no cinema. Tudo isso e muito mais no Jurassic Cast, não sai daí. Você me ensina um jeitinho. Eu sou de Tânia Mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos para a nossa leitura de e-mails. Mas aliás, eu vou fazer diferente hoje. Hoje eu vou fazer diferente. Muito bem, Vivaco, vamos para a leitura de e-mails e caneladas. Vamos. Eu esqueci. Vamos. É espetacular. Só sei imitar o Juranifinho. É espetacular. Esqueci. Olá, Maurício. Harry Potter é a maior franquia do cinema. É, meus queridos interneticos, estamos aqui com a ilustre presença dos mais novos velhos amigos do Jurassic Cast. Estamos aqui com Arromba Vivacqua. Boa noite, eu vim aqui inspecionar o trabalho do... Porque eu sou, como eu trabalho no governo, eu tenho a minha cidade gamer, eu posso acumular cargos. Então eu trabalho também no Radiofobia. E assim, ele falou assim, Vivacqua, vai lá ver esse se é o programa. Né? É o Léo. Vai lá ver se o programa tá com gabo e elegância. Quebra o joelho só de um deles. Porque com certeza eles vão aprender a lição. Eu tô aqui verificando, tá tudo limpinho. Léo, pode deixar. Mandei desnivelar o áudio 6 vezes. Se ficar ruim, a culpa é do Miotti. A culpa sempre é do Miotti. Esse é o lema do Jurassic Cast. Estamos aqui também com arroba Guizão. Seja bem-vindo, meu querido, Jurassic Cast. Muito bem, eu sou o Peregrino, me acharam na rua. E só pra lembrar, é arroba de mãe e Guizão de pai. Somos meio irmãos, se você não perceber. Todos nós somos parentes. Todos nós. Estamos lançando o nosso spin-off. Vai lá, Bruno, me ajude, o que é um spin-off? O Jurassic Cast é só sobre filmes antigos. Sim, né? Verdade. Então, pra que a gente não enjoe de falar só de filmes antigos. Sim. E também pra que a gente não macule, né? Pra que a gente não... O Holy Grail do Jurassic Cast. Isso, exatamente, né? Pra que a gente não vá pegar um podcast que é sobre filmes antigos e vá falar, sei lá, sobre a espinha na bunda do Calaveira, a gente criou o Jurassic Cast Elo Perdido. Olha que beleza, galera! Elo Perdido, isso. Sim! E o primeiro programa que está no ar desde a quinta-feira passada, sim, é o Fantasia na Cultura, tão prometido e tão esperado por todos. Que fã barato, né, rapaz? Ah, foi demais. E aí a gente já tava enrolando esse negócio desde o dia 3 de julho, que foi quando a gente foi. Pois é. E agora... A cultura já tava quase batendo, né? Isso. Então o Jurassic Cast, o Elo Perdido, ou só Elo Perdido, vai ao ar quando a gente quiser. Ouviu isso, anunciantes? Agora vocês não precisam fazer eles falarem só de filmes velhos. Exatamente, viu? A gente pensa em tudo, viu? É, o mundo é uma caixinha de surpresa. Vamos lá. Wesley Samp disse: fala, galera! Mais um excelente episódio do Jurassic Cast, dessa vez com um dos filmes que fizeram a minha infância. Apesar de ser um marvete de carteirinha, o Superman foi provavelmente o primeiro grande herói da minha infância. Como grande fã de super-heróis, este filme foi por muito tempo o único bom exemplo de uma adaptação bem sucedida do gênero. Não dá pra levar em conta os Batman Galhofa, os filmes do Hulk, essas porcarias. A trilha do John Williams foi tão impactante pra mim que até hoje ouvir os seus acordes me emociona. Tanto que o tema do Superman é o meu toque celular há bom tempo. Calaveira, mais uma vez, abalou as estruturas de um mito do cinema. Ri demais aqui com a constatação de que Lois é uma tarada e de que o Superman é quase um super nerd. E o Wesley mandou pra gente uma pequena tirinha que foi inspirada nesse episódio, lá dos levadosdabreca.com, que é o site dele, onde ele monta a webcomic dele, né? Sempre com tiradas excelentes. Acessem aí www.levadosdabreca.com. Um grande abraço. Parabéns, Wesley, brigadão, cara, você tá no nosso coração. A tirinha ficou excelente. Inclusive o Jacaré Banguela, cara, pegou e publicou lá também naquele Tiras de Quarta que ele faz. É mesmo? Ele colocou lá, cara. Porra, que maneiro. Pois é. E olha, vou falar uma coisa pra vocês, internet. Peçam pro Miotti pra ele publicar o copião daquela conversa. Olha, eu falei tanta coisa naquele dia. O apartamento da 2M, eu ainda vou enfiar isso em algum lugar. Opa! Eu ainda vou enfiar aquilo em algum lugar. Cuidado, você vai enfiar isso. Vou enfiar aquilo em algum lugar, porque aquilo não pode ficar escondido nos HDs maldosos do Miotti. Bom dia, Jurascos. Meu nome é Pablo Lopes, tenho 31 anos e moro no interior de São Paulo. Mais exatamente na terra do chope. Enfim, nada disso importa. Fato é, estou aqui para deixar meu comentário. Cheguei aqui através da indicação do podcasteiro. Olha! E gostei demais do que eu vi. A dinâmica entre os três é cativante. O bom humor e as esquetes. Finalizando e focando neste episódio, lembro com muito carinho deste filme. Outrora, quando o Pimpolho, eu ria absurdamente do filme, mesmo sem entender algumas piadas. Mas sou completamente influenciado por este humor nonsense. Sucesso e aguardo a presença de vocês algum dia lá no meu podcast, o Bêbado Cast, no site bardonerd.com. O próximo bebê é do Paulo Roberto de Recife, Pernambuco. É o cara do Alien com peitinhos. Bom dia, caras. Estou escutando o episódio 6 sobre o Superman e mais uma vez está muito bom. Diga-se de passagem, todos nós concordamos aqui. Durante os comentários sobre o Clark, lembrei logo das fantásticas revistas do Superman All-Star, onde temos um conceito fabuloso de Clark Kent. Escrita por Grant Morrison, é muito premiada lá fora. E esse desenhista, por sinal, buscou inspiração no Christopher Reeve. Só pode. E ele mandou um link também pra vocês tirarem a prova, né, pros ouvintes aqui verem como é parecido a ilustração dele com o personagem, né, nosso querido Christopher Reeve. É, Alexandre Salles, 19 anos, nosso querido amigo piloto privado de avião lá de Cubatão. Meus parabéns, ah, novamente. O que lê os episódios quando tá pilotando? Ele imprime todos eles. Ele abre o MP3 no decupa, né? Escuta e vai digitando, aí depois ele lê em pleno voo. Léo. E os passageiros desesperados. Léo. Tem a rota, né? Ele põe Leonardo, a rota. No Radiofobia, tem um lugarzinho aí não? No Radiofobia? Eu não falo nada, eu como pouco. Eu sou gordo porque. Não falo nada como. O cara é mentindo no sétimo episódio. Ai, calma! Calma, Armin! Então, nosso querido Alexandre Salles, 19 anos, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Meus parabéns novamente, pessoal. Ótimo episódio, como sempre. Escrevo a vocês para enviar um link que comprova a tese de que a Lois Lane tinha realmente uma vida apimentada. Eu sou foda, cara! Eu sou foda! Eu, quando falei isso no podcast, ficou o Miotti e o Brunão com essa cara. Sacanagem, não. Eles dois ficaram com essa cara assim. Porra, nem que é mesmo. Cara, eu sou demais. Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Deus me fez assim. Deus me desenhou com uma caneta cor de foda. A caneta se quebrou, parecia essa gostosa. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Vai, continua, vai. Parou? Acabou? Eu? Quem faz isso sou eu, vai. Vai logo, pode me imitar. Gente, esse link que ele mandou é sensacional. Nesse vídeo, nós vemos que ela não se contentava somente com o tamanho do super-homem. Assim, ela arranjou um amante mexicano chamado Manuel Calaveira. Pantaleão. E desse caso, fora do casamento, surgiu um filho de Lane com seu amante. Filho esse que veio a se tornar um outro herói muito famoso. Segue o link do vídeo. E agora o Calaveira não viu isso ainda. E eu vou mostrar pra ele aqui. Ele vai ter um treco. Nem vi mesmo. Na hora que ele vê quem vi, é. Já vi. É o Chapolin velho, né? É o Chapolin, cara. Ela é o Chapolin. Ela é, o Chapolin é filho da Lois Lane, cara. É, eu já vi esse vídeo. Não, mas bota aí. Ok. Hugo Soares, 29 anos, design gráfico, Belo Horizonte, Minas. Ele falou design, por isso que ele fala designe. Designe. Conheci vocês pelo meu amigo de gravação, Carlos Tourinho, e esse é o segundo podcast que escuto. Escutei o do Indiana Jones e esse agora do Superman. Confesso que não sei o nome de todos ainda, e não sei quem fez isso. Porra, mas então, teve não faz nada também, né? Gosta por gostar também. É, ele só ouviu dois programas, cara. Não só agora, né? Ó, tem que saber o nome. Christopher Reeve e Harrison Ford. É isso. O nome que ele precisa saber. Mas esses Wilder, eu acho que ele sabe. Mas teve um filho de uma puta que puxou a trilha do Superman do início dela e me fez chorar de emoção aqui. Ah, filha da puta! Acertou! Filha da... É o filho da puta! Esse cara que botou essa trilha é o filho da puta! Acertou! Parabéns! Qual é o nome dele? Hugo Soares? Hugo, um beijo no seu coração, cara. Você acertou. Parabéns. Continua, filho da puta. Essa trilha... Viu? É ele! Não, vai. Cara, ele falou, ele tá falando de mim, cara. Porque no programa sou eu que falo dessa parte... Que estão discutindo quem é o filho da puta. É, tô querendo saber quem é o filho da puta. O Miotti e o O Miotti e o Brunão estão discutindo pra ver quem é o filho da quem puta. Quem é mais filho da puta? Vivaco, Guizão, me ajudem. Pra mim, os dois podem ser dois filhos da puta. Bora. Convive bem. Vocês aceitam? Convive. Eu acho então, que a gente devia fazer um grupo no de filhos da puta. Facebook. Vamos fazer novo spin-off, Jurassic Cash, filhas da puta. Vocês falam também de Smallville. Eu assisti todas as temporadas só pra ver aquele Superman de merda voar. Mas o final foi marcante pela trilha sonora. Bom, não vou me estender muito, senão fica chato. Abraço e vocês são foda demais. Hugo Soares do podcast Pauta Livre News. Brincadeira, Hugo, tô brincando, cara. Pauta Livre News, que é um podcast muito engraçado. Cara, eles fizeram. Eles fizeram um programa com o Léo. Foi excelente, foi uma entrevista muito foda. Muito boa, muito bacana mesmo. Morri de rir, o Léo mandando bem, como sempre. E o pessoal do Pauta Livre também, que eu não conhecia, não tenho vergonha de admitir. Não conhecia, mas eu também já me apaixonei, que os caras são muito bons mesmo. Eu só gosto de um tal de uma galera de Cidade Game. Eu acho eles muito chatos. Por falar nisso, Vivacqua. Leia o seu e-mail aí, por não, favor. Fala nisso, Vivacqua, dá onde você é? Ah, Brasília. Vergonha. O cara, quando tem vergonha de falar qual podcast que ele vem, é porque tem um problema errado. Não, não, eu achei que nós estávamos, como o cara falou que é do... Ah, verdade. Eu sou o prefeito da Cidade Gamer, que também acumula empregos para o Léo Lopes. Quem quiser uma secretaria lá, se vocês quiserem... cuidar do museu, a gente arruma emprego pra todo mundo lá. Ô, Vivaco, eu adoro Cidade Games, já tinha te falado? Não. Então falei agora. Eu adoro Cidade Games. Queremos agradecer a presença mais que ilustre dos, repito, dos mais novos velhos amigos do Jurassic Guest, do Rodrigo, do Manuel Calaveira, do Brunão e do Leonardo Miotti. Vivacqua, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Foi um desprazer te conhecer. Eu não quero mais falar com você. Ah, é? Vou levar essa porra, essa mexerica embora. Miotti, distribuindo mexerica pros convidados. Vocês vão ver isso no YouTube, não se preocupe. Meu cara Visão, muito obrigado também pela sua participação, pela sua simpatia também, muito valeu. Eu que agradeço e é legal você ver que quando a gente fala estúdio, a gente tá no estúdio de verdade, né? Pela primeira vez. Você tá falando que meu quarto não é um estúdio? Você tá falando? Você está chamando a dispensa do Brunão que não é um estúdio? É, eu gravo na dispensa. O Brunão grava na dispensa. Mas peraí, cabe uma penteadeira? Não, não cabe. Cabe, mas cabe o meu amor? Cabe o seu amor. Cabe nas cabeças. Miotti, lá. É uma loucura. Miotti, sobe a última oração. Sobe a última. Solta o Aslan. Bora lá, bora lá. Vai, cadê? Solta o Aslan. Vai, termina essa porra agora, vai. Aslan. Volta pro. Volta pro podcast, mano. Volta de onde você veio. Olha o pé. Vai lá, galera. O podcast tá ótimo. Vai lá. Vai pro diabo de carreira. Ô, cachorro, ai que pariu. Em 1985, meus queridos, eu tinha 5 aninhos, sabia? Pô, eu tinha 11, velho. Ah, você é outro velho. Sou também, velho, sou velho. Tinha 11 anos, velho. Como é que é, cara, parar na vaga pra velho? É legal. É, tem suas vantagens, né? O foda é quando você tá todo cagado na fralda geriátrica. Faz um peso. Mas aí parar em qualquer vaga deve ser foda. Eu já tocou, né? Foda-se, me processa e foda-se. Você me ensina uns jeitinhos. Ai, cara, olha só, eu adoro esse filme, sabia? É porque eu fico fascinado como é que os caras conseguiram me misturar tanta coisa. Essa época é uma época de pré-adolescência que, meu, meninos como eu, por exemplo, que sempre fui nerdinho desde pequeno, tava meio que treinar karatê, artes marciais e tal. Nossa, o golpe da garça. Karate Kid é mais ou menos essa época. Também aquele Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que também merece um programa. Putz, esse eu lembro. Foda pra caralho. E o Último Dragão, ele veio também nessa mesma época. E ele veio com esse elemento aí de misturar arte marcial com soul music, as músicas da Motown. Pô, foi muito legal. Não, Bruce Leroy, Ombreiras, cara, também, né, cara? Ombreiras, porque praticamente são os segundos protagonistas do filme, né? Não, Ombreiras e Polainas, né? Polainas também, né? Você me ensina uns jeitinhos! É uma sucessão de loucura que os caras inventaram pra colocar nesse filme, que no final acabou dando uma fórmula muito certa. E se você for ver bem, Calaveira, o roteiro do filme é uma grande bosta, é uma, né, merda, né, bicho? É uma bosta. Vamos recapitulando aqui. Você tem um cara que é o irmão mais velho de uma família de 3 irmãos. Em que o bebê não tem nome. O bebê não tem nome. O bebê é a menina que não tem nome. Que um chama de nome. A menina que não tem nome. É. Exatamente. E coitada da menina, já nasceu com problema. Síndrome de Tourette desde pequena. Já devia ser, né? Aquela lá devia ser a, sei lá, a Whoopi Goldberg quando era criança. Não sei se vou pra cá, não sei se vou pra lá. Ele tem um irmão mais novo que é todo metido a dançarino e tal. E tem um show de dança. Na verdade, tipo uma MTV, assim, MTV videoclips. MTV ao vivo. MTV que passa ao vivo do inferno, é, né, tipo, cara? MTV ao vivo. Passa na televisão. E o negócio é o quê? Ele tá em busca de se tornar um mestre das artes marciais. Tem o cara lá no Harlem que é o arqui-inimigo, vamos dizer assim, que é o antagonista do negócio, que bota terror na coisa toda. Aí tem lá um cara que ele quer colocar a namorada dele, que é uma baranga, pra fazer sucesso no programa de clipe da menina. E, é tipo, porra, uma Cindy Lauper que não deu certo, né? Exatamente, cara. Aquela mulher tem a cara da professora do meu filho mais velho, cara. Tava assistindo com os meninos aqui na sala, falei, olha lá, sou professor. Ele falou, ih, é mesmo, a cara dela. Ainda bem que ele vai mudar de escola, que nunca mais ele vai respeitar aquela professora do mesmo jeito. Canta aí, professora. isso aí. E de repente o cara quer botar o clipe no programa da menina, a menina não quer, o cara resolve se vingar dela e o mestre entra pra defender. Pô, tá roteiro de bosta, né? Cara, é muito louco, né, bicho? Bicho, ó, tu vai fazer sucesso. A mulher, beleza, também tem o Danny Aiello também, né? Que Danny Aiello, cara, você tá maluco, bicho. Não tá foi louco. O Danny Aiello que você não falou, é aí, mano. É o Danny Aiello, não, o Danny Aiello, que é o gordo. Claro que não é. Não é. Vocês estão claro malucos, é. Cara. Não é. Tem cara no Danny Aiello, não? Caralho. Não, não é o Danny Aiello. Porra, então o cara é o irmão gêmeo dele? Não é, não. Peraí, não peraí, é. Só um pouquinho, só um pouquinho. Oi. Tá pra merda? Filha da puta, tu me faz passar uma vergonha dessa? Cara, foi ele que falou que o nome do cara era Danny Aiello, então. Deu uma sapatada no miote aqui. Cara, o nome daquele cara, ele já fez uns outros filmes B, assim, mais escrotinho. Cara, ele fez o Debi Lloyd. Isso, ele faz o cara que morre na pimenta no Debi Lloyd, ele é, mesmo. É, ele. Pô, ele sempre faz filme de máfia. Pois é, mas cara. Ele não... É, exatamente. Mas ele não é o Danny Aiello, não, pelo amor de Deus, cara. Me faça um passar vergonha aí com o nosso convidado, bicho. O miote virou pra mim e fala assim, fala que é o Danny Aiello. Eu não vi... Eu não vi aqui no MDB. Aí eu falei, Danny Aiello, todo empolgadão, cara. Já vi. Mas enfim, vamos lá. Vamos tocar a bagaceira. Cai que vergonha, cara. Você me ensina uns jeitinhos. Cara, Motown, o que é Motown? É uma produtora de clipes? O que que cabe isso? A Motown foi a grande gravadora. Michael Jackson pertencia à Motown. A própria Vanity, que faz o papel da menina, da mocinha, né? Era uma cantora também da Motown, que fazia a Laura Charles. E grandes cantores eram da Motown. Ray Charles era da Motown. O Stevie Wonder da Motown. Foi a grande gravadora dos anos 60 e 70, de música negra principalmente, que foi o grande destaque da música até o surgimento da MTV, que aconteceu exatamente nessa época, na metade dos anos 80. Esse filme ele foi uma tentativa, vamos dizer assim, de se unir duas coisas muito em voga na época, que era a música e as artes marciais, exatamente para tentar bater um pouco o surgimento da MTV nos Estados Unidos. E o cara que planejou a Motown, que era o dono da Motown, o tal do Barry Gordon, que filha da puta, cara. Esse, cara, se tem um cara que é maldito, que é tipo parceiro do capeta, é esse Barry Gordon, bicho. Porque o que esse cara fez pra infernizar a vida do hall de artistas dele, cara? Ele infernizou a vida do Jackson 5 de um jeito que é impressionante, bicho. Ele infernizou tanto que o Michael Jackson ficou branco. O Barry Gordy, ele foi o supervisor musical desse filme. E o produtor também, produtor executivo. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma música, que é aquela música Rhythm of the Night, que com certeza vocês vão tocar aqui. Ela atingiu, chegou no terceiro lugar no Hot 100 da Billboard e chegou no primeiro lugar do R&B da Billboard. Então ele pegou aquela música que estava fazendo, e por incrível que pareça, aquele cantorzinho do clipe, com aquele bigodinho, com aquele soul glow no cabelo... Aquela cara de porteiro, né, bicho? Aquela cara de... Não... Por favor, nada contra, mas uma cara de cobrador de olho. Não, não, ele tem... Sabe quem que ele tem a cara? Alexandre Pires em começo de carreira. Puta merda! É ele! Cara, eu tava tentando lembrar, velho. O Alexandre Pires, na época do... Vou dar chicotada em quem? Ele, cara! Bota aquele clipe do Rhythm of the Night e você bota no fundo. Ele vai dar uma chicotada na barata, cara. Fica igual. Fica igual, você não perde nada. O negócio é que essa música, ela fazia tanto sucesso que o Gordy pegou e trouxe ela pra dentro do filme, que era uma tentativa clara de você tentar bater de frente com a MTV. Claro que não deu em nada, né? Mas, pô, tá aí, quem diria, anos depois renderia um Jurassic Cast especial sobre o programa. Forget about the worries on your mind, 'cause you can leave them all behind. The beat of the rhythm of- Olha, eu falo pra você, eu tava falando até com o Biote sobre isso. No meu colégio, eu me lembro, pô, o molecote, na época que passava esse filme na sessão da tarde, no dia seguinte, meu amigo, era todo mundo dando golpe da garra, sabe, Shownuff? Ah, vou pegar você, cara. Era molecada, se amarrava no Shownuff, velho. Eram duas coisas. Pra adolescente, a gente fazendo o golpe da garra e perguntando quem é o mestre. E você virando pra aquela menina mais bonita da classe e perguntando: você me ensina uns jeitinhos? eu era tão teta, cara, que eu não tentava esse aí. Eu só ficava no mestre. Eu lembro que teve uns moleque da minha sala que levaram uma advertência, cara. Porque o outro pegou pela garganta e empurrou o moleque pra baixo e ficava assim: quem é o mestre? É o moleque: me larga, meu, me larga! É o professor! Pô, moleque chato, não entra na brincadeira, né, cara? É só falar Shownuff. Aí, nego, fala que é ele. Me larga, meu, me larga. Ô, professor. Aí vai o moleque pra diretoria e vê a diretora: ô, Fabiano, por favor, dá licença. Aí ele: pois não, professor. Você pega o teu colega e botar a cara dele no chão, você tá pensando que é quem? Não, professor, eu tava imitando o Shownuff. Quem? Eu tava imitando bem na sala, cara. Eu tava imitando o Shownuff. Pra sala agora, seu moleque. Daquela época, né, que se podia repreender um adolescente numa escola pública, né? Porque hoje em dia, cara, se uma diretora chega numa sala e fala: quem é o mestre, meu amigo? Vai sair uma pataquada de cadeira voando. Vai sair o golpe da garça. Vai sair o golpe da garra. Vai sair tudo. Era muito louco, cara. Você me ensina uns jeitinhos. Esse, o filme, O Último Dragão, ele é classificado como um filme musical de artes marciais. Olha, é o único da categoria, né? É o único da categoria. É filme musical de artes marciais. É porque é uma tentativa clara de você reafirmar elementos da Motown naquele momento. E, pô, hoje o filme é considerado um clássico cult, velho. Então, né, estamos nós aqui rendendo uma homenagem ao filme. Cara, mas é muito legal. Tem umas coisas assim, toscas, mas assim, tão toscas que chega a ser clássico. Por exemplo, naquela parte que o Shownuff entra no cinema. O que é aquilo? Aquilo é legal, né? Primeira coisa, que cinema é aquele, bicho? Cara, bicho, eu não consigo imaginar um cinema hoje em dia com aquela bagunça. Inferno, aquilo ali. Cara, bicho. E é uma miscelânea de gente, porque você tem latino de gangue, você deve ter uns traficantes colombianos ali, que parecem umas galera ali esquisita. Cara, você tem a galera, né, do Harlem, que é aquela galera negra, que o Harlem, ele é um bairro americano onde prevalece a cultura negra, praticamente. E você tem quem? Quem? Bruce Leroy, cara, olha só. Comendo pipoca com hashi. Leo Lopes, você que é o mestre da cultura japonesa, alguma vez já viu alguém comendo pipoca de hashi? Cara, só Bruce Leroy comendo pipoca de hashi. Só Bruce Leroy, cara. Não, olha só. Antes disso, nas cenas créditas, nos dos créditos, olha só que beleza. Tô igual o Leo Lopes, nas cenas créditas, aliás. Nos créditos. Nas cenas de crédito, no início, que tá aquela... Porque é um filme de artes marciais onde ninguém sabe lutar, né? Eu acho legal isso. Aí o Leroy, ele dá uma enganada. Aí ele tá lá, né, daquele suado pra cacete, o cara deve estar com 42 graus de febre, e chuta dali, chuta de lá, e dá golpe da garça, e vira de costas, aí de repente aparece uma mão com uns palitinhos e faz assim, clec. Não tem nada a ver, né, cara? Eu pensei que fosse assim, não, beleza, o nego vai pegar uma mosca, né, vai, tipo, pegar uma bala com esses palitinhos, não, o palitinho chega e faz assim, clec. Aí depois vai dá um chute pro lado, dá um chute pro outro, aí vai um palitinho de novo, clec. Na terceira vez, o palitinho, o cara perde o ritmo e os palitinhos se cruzam. Às vezes, clac, blum, blum, blum. Aí o cara... Muito bom, cara. Agora, eu queria entender uma coisa. Ainda na cena dos créditos, o mestre do Bruce Leroy, o Dr. Chapatin, ele pega o arco e flecha e começa a jogar flecha no cara pra ver se ele pega. Eu queria, assim, entender, ver se vocês entenderam o que ele queria fazer aqui. Eu acho que tinha alguma coisa no roteiro, mas ficou na sala de edição... Não, como assim? Você não entendeu o que era aquilo ali? Eu não entendi, porque é o seguinte, foram três flechas. Sim. Aí uma era amarela, outra era vermelha e outra era azul. Não, duas vermelhas e uma só das flechas tinha o selo azul. Aquela, que ele tinha que saber azul. Qual era, entendeu? E essa ele tinha que pegar. Essa ele não podia destruir, essa ele tinha que pegar. E foi isso que ele fez, ele destruiu duas vermelhas na sequência, pegou a azul. Aí pegou, como é que você sabia que essa era azul? Falou, não sabia. Falou, pô, então legal. Por que que ele não sabia? Porque o roteirista não tinha criatividade pra falar o porquê que ele sabia que era azul. Aí isso, ele vai perguntar. Ele vai perguntar, por que que você pegou azul? Ele, não sei. Eu não sei. Deu vontade, me deu na telha. Aí vem o mestre e fala assim, ah, então você está pronta, né? Você está pronta agora para sair pelo mundo. Aí sai, né? O Leroy pelo mundo, com aquela roupinha nojenta dele, né, bicho? De cara, quem é que sai? Quem é que sai, bicho? Um afro-americano vestido com aquela roupa de tradição japonesa. Não, é caixineiro. É chinês, na verdade. É chinesa, né? Pois é. É roupa de camponês chinês. Isso, né? Com aquele chapelão. E aí, onde é que ele desce do metrô? Pra poder se sentir em casa, em Chinatown, né, porra, bicho? Imagina. Se ele, se ele desse se em casa, Little, né, Italy, cara, ia tomar tiro pra caralho. Não, mas é, ele já foi pra lá porque ali ele já tava procurando o verdadeiro mestre. Isso, já foi na busca do mestre, né? Eu acho tão maneira essa cena que o... Eu não sei se vocês repararam, mas a cena, ela tá no macro, né? Ele tá pegando Chinatown inteira. Isso. Aí o cara vai dar um zoom, mas o cara vai no Leroy certinho, cara. Vlá! Por quê? O único cara que tá vestido daquele jeito. Os outros tão tudo vestido de embalo de sábado à noite, né? O único que tá vestido daquele jeito, o cara dá um zoom. Ele fecha. Mirou no chapéu, cara. Com o chapéu daquele, cara. Até o Google Earth. Um chapéu, que, um chapéu que ele roubou do Raiden, né, velho? Do Raiden, roubou do cara lá do Aventureiros do Bairro Proibido. Ele roubou de um monte de gente, cara. Ele roubou de um monte de gente, cara. Você me ensina uns jeitinhos! Olha, Léo, eu sei que você adora esse filme. Mas eu te peço licença, querido. Eu nunca vi um batalhão de pessoas mas tão ruins. Não, cara, que isso, são bons, cara, são bons não, atores. Não, velho, elas são muito ruins. Mandei um link pra vocês aí agora, eu quero ver a reação de vocês em tempo real. Clica nesse link aí, quero ver se vocês adivinham quem é essa pessoa. Tempo! Que porra é essa? Quem é essa mulher? Não, não reconhece? Tu tá de sacanagem, é o Shownuff. Não, o Shownuff morreu. Shownuff, é o Shownuff. Essa daí é a tal da Vanity, a Laura Charles, cara. Você tá de sacanagem. Esse é o Twitter dela hoje, com a foto mais recente. Não é, recente, não, cara. É sim. Eu, sabe como é? Não é não, porque véio. É sim, porque eu descobri nesse outro Twitter aí que eu mandei pra você, que é o Twitter oficial de Bruce Leroy. The Last Glow. Olha que bonito, cara. O Twitter oficial do Bruce Leroy, que ele twitta direto do Daddy Green's Pizza, cara. Muito bom. Papa Green, cara. Cara, eu tô seguindo agora o Bruce Leroy, bicho. Excelente. Todo dia tem vários drops no Twitter relacionados ao filme, cara. E essa daí é a Vanity mesmo. Manda depois, bota no link do post pra galera ver. Que... Olha só, ela tem um site aqui no coisa dela chamado Blame It on Vanity. Que tem essa foto dela aí parecendo... Quem que ela tá parecendo, cara? Ela tá parecendo a Whitney Houston nos Áureos Tempos. Então, com essa cara de Whitney Houston que ela arrumou, tá dizendo aqui, ó, autobiografia da evangelista Denise Matthews, conhecida anteriormente como Vanity. O livro dela custa $40 e tem um holiday special, sei lá o que que é. É isso aí, é ela mesma, tô vendo só. Mora na Califórnia. Porra. $40, cara? Um livro, você é doido. É um livro dela contando. Ô, mas peraí, pô. Includes shipping, porra. Include. Tá bom, é navio. Tá incluído o navio, viu, Miotti? Você que não entendeu. Mas vem junto com o Titanic, assim como tal, vai mudar. Vem com o Pérola Negra. O Black Pearl, aquele dia que. Aquele dia... O Black Pearl, né? Então, mas, pô, ela virou evangélica e escreveu um livro contando as merdas de. Que ela fazia e por que ela virou evangélica, olha só. E ela quer ajudar você. Que será que ela conta aí, né? Como foi a primeira vez com Bruce Leroy? Como foi o jeitinho? Porque o jeitinho, você já percebe que ele tá na mesma categoria que o canguru perneta, né, cara? Isso, tá? Exatamente. Na categoria de posições sexuais que você jamais conhecerá, né, cara? Cara, isso. E ela tá Lois Lane total nesse filme, né? Amém, porque, não, cara, ele vira e fala assim, eu queria que você me ensinasse o jeitinho. Ela, quê? o jeitinho, ela não entendi. Cara, não entendi o cacete, ela tava entendendo o que ele tava falando. Ela queria ver até onde que ele ia com essa inocência dele, entendeu? É porque eu nunca estive com uma mulher. Aí ela vira e fala assim, eu adoraria te ensinar o jeitinho. Olha aí, bicho. Olha aí, bicho. Olha aí, bicho. Porra, velho. Não, por que isso nunca aconteceu comigo, cara? Porra. Você me ensina uns jeitinhos! Agora, já falamos bastante dela, né? Enfim, ela faz a tal da Laura Charles, apresentadora do programa Sétimo Céu. E dança bem que é uma desgrama, né? Porque ela dá umas estiradas com o olho assim, vocês perceberam? E dança tão bem quanto canta. Era o que eu ia falar, bicho. Cara, é ela mesma que canta aquilo ali ou é sacanagem? Não, com certeza é ela mesma que canta. É ela, pô. Ela fez esse filme pra se promover também. Cara, ela era protegida daquele cara lá, como é que é? Do Barry Gordy. Purple Rain lá. Do Barry Gordy. Não, do Purple Rain também. Não, tinha o... De quem? Do Prince? Do Prince. O Prince era protegida do Prince. Sei lá, acho que ele devorava ela e botava ela como revelação. Ela era backing vocal do Só Pra Contrariar, né? Aí falaram, ô minha filha, você tem uma... Olha minha filha, como diria o Orlando Drummond, um beijo, pra... homenagem a Guilherme Briggs. Olha minha filha, você até que tem uma bundinha bonitinha, viu? Então, vamos fazer um negócio aqui, você sai daí de trás do back vocal. Bota a boquinha no microfone do titio aqui, bota. Aí Vem pra frente. E aquele cabelo daquela mulher, bicho? O que é aquilo, bicho? Cara, anos 80, aquilo... velho. Aquilo é os Soul anos Glow. 80. Aquilo é Soul amigo, Glow, mano. Aquilo ali é o... Aquilo ali é o máximo que existe dos anos 80, velho. Porque vocês... Vou dar uma olhada no figurino. Aqueles cabelos onde se passa gel só nas têmporas, só nas pestanas, entendeu? Aí deixa aquele cabelão arreganhado assim em cima. Porra, aí você tem aquela aba, aquele triângulo isósceles, onde a mulher pega um chumaço de cabelo, passa por dentro daquela armação de acrílico e o cabelo fica dentro daquele negócio, cara. Ah, uma coisa que é característica também é o decote em formato trapézio. Porque se você for perceber, o decote dela começa na ponta de um ombro, isso. E na ponta dos dois ombros, forma e termina um trapézio, na perna, né? Termina dois dedos acima do umbigo e nesse espaço, nesse van que tem no trapézio, não existe o que se chama de tetas, não há. Isso, pois é. Ela não tem, a gente fica na gana de soltar um peitinho, né, durante o filme, cara, mas não tem, velho, ela é tipo, sei lá, ela é tipo lacraia, sabe, lacraia? O corpinho da lacraia, o corpinho da lacraia. Pô, acho que é por isso que o Leroy virou e falou assim, não, obrigado, jeitinho com você, não vai rolar. Não, e não se esqueça das polainas, né? Porque as polainas, naquela época, elas andavam no mesmo kit. Vinha um kit de calça fusô, polainas, né? E vinha e aqui, Soul Glow e aquela faixa amarrada na testa, né, velho? Isso. Então era um kit, né? Calça fusô, polainas e a tiara amarrada na testa. Cara, e o protagonista, bicho? O nosso querido Bruce Leroy aqui... Ele não fez mais nada, né, cara? O que mais que ele fez? Cara, Bruce Leroy, o nome dele é Ty McGuarriello, né, cara? O cara que nasceu em 64, um ator de artes marciais, ele é dublê, na verdade, né? E se você olhar a carreira dele, meu, ele teve algumas coisas que ele fez na TV, ele fez, estrelou o videoclipe da Janet Jackson, fez algumas coisas de televisão, trabalhou com a Madonna, algumas coisas assim, sabe? Mas o auge da carreira foi Bruce Leroy mesmo. É, a única coisa mais interessante, assim, porque é aquele tipo de pessoa que fica marcada por um filme só, né? Eu tava lendo a biografia do Ty Mac, que a gente fazia esse programa, aí tava escrito assim, dotes artísticos, porque geralmente eles colocam, né, estudou artes na Universidade de Cambridge, sei lá, brará, brará. Aí tava assim, dotes artísticos. Durante o filme, o The Last Dragon aprendeu a atuar. Olha aí. Tá vendo só? Tava desse jeito, cara. É a mesma coisa que falar, é a mesma coisa que falar assim, Léo Lopes, durante o podcast Radiofobia, aprendeu a gravar. Mesma coisa. É, pois é. Você me ensina uns jeitinhos. Cara, agora vamos falar, senão a gente vai acabar não falando. Mas, por favor, a gente precisa falar do melhor de todos eles, que é o digníssimo... Shona. Olha só. O ator tem um nome que eu acho fantástico, cara. O nome dele, qual que é o nome dele, Bruno? É o Julius Carey III. Julius J. Carey III. Terceiro. terceiro, cara. Terceiro. Que infelizmente morreu em 2006, vítima 2008. De sua feiura, porque não tá falando aqui. 2008, aliás. 2008, foi mal. Vítima de sua feiura, porque não estão falando aqui do que ele morreu, não, parece que foi de ataque cardíaco, alguma coisa assim. Ele foi assassinado pelo próprio espelho. E a gente tem alguns atores aqui no Jurassic Park que acontece isso, né? Cara, o que eu acho impressionante do Shownuff é que ele rouba a cena em todas as cenas que ele aparece, né, cara? Na ceninha lá que o Lex Luthor vai chamar ele pra oferecer uma grana pra ele dar uma porrada no Leroy... Traz uma mala, não sei o que. Cara, sei lá, tem 5 minutos de cena assim. E você não presta atenção em mais ninguém a não ser nele, cara. Eu acho fabuloso. E o pior é o seguinte: a atuação do cara, ele não tava. Ele tava atuando de verdade mesmo. Você vê que não é galhofado. A atuação dele era pra valer, sacou? O cara realmente se achava o mestre, o cara realmente se achava o mega fodão lá da parada. Ele levou a sério o personagem, né, cara? Levou muito a sério. Levou a sério, cara. Pô, levou muito a sério. Tanto que você vê o próprio... Não sei se vocês perceberam isso. O próprio Leroy, volta e meia, ele tá atuando e ele dá um tipo um sorrisinho, assim, morrendo de vontade de rir. Vocês perceberam isso? Mas claro, tem muita galhofada nesse filme também, né, cara? Aquele tique que o Shownuff pegou, assim, de jogar o cabelinho pra trás, aquilo ali é... Pois é, mas o engraçado é que em nenhum momento o Shownuff, o Julius III, ele demonstra essa entrar nessa galhofa, sacou? O cara tá levando muito a sério ali a parada. Viu? Cara, ele é o Shownuff, velho. O Shownuff não é um cara galhofa. Não, o Shownuff é o Shogun do Harlem, pô. O Shogun do Harlem é foda pra caralho. Cara, o Shogun do Harlem chega no cinema e fala assim: vou dar porrada nos 60 que tem aqui dentro. Aí vem o Azaghal... E o Brunão desceu. Azaghal e Brunão. É o Azaghal e o Brunão todinho, cara. O Azaghal é menorzinho, né? E o Brunão é o grandão. Chama daí, tá porrada, hein? Aí ele vem, vem, filha da puta, vem, vem. Cara, Shownuff, velho. Não tem outro. Shownuff, cara. O legal é que os stunts, né? A coordenação de artes marciais, assim, os golpes e tudo mais, cara, é tão mal feito, assim, é tão tosqueira. Que se você for olhar, por exemplo, o Shownuff, ele dava um golpe, uma voadora que o pé não levantava mais do que meio metro, assim, de joelho dobrado, né, mano? Não, a única coisa que o Shownuff sabia realmente fazer era quando ele tinha caído no chão que tava deitado, era conseguir levantar no pulo. Exato, recuperar num pulo só. Aquilo ali tem que ter um abdominal legal, aquilo ali tem que ter um... Porra, tem que... É, exatamente, o cara é foda. Eu tentei fazer isso, quebrei 3 vértebras. Olha aí, tá vendo? Outra vantagem do Shownuff também é que, meu, ele não... Nunca precisou comprar uma lanterna na vida, né, cara? Qualquer coisa ele acende a mão, aquele lightsaber que ele tem na mão ali, vermelho. Caralho. Porra, aquilo ali numa procissão de Corpus Christi deve fazer um sucesso, hein, meu? Caraca. Agora. Genial. Agora, outra coisa que, pô, ele devia ter comprado era outras roupas, né, cara? Porque o bicho tem só um guarda-roupa. Ele é tipo a Mônica, né, cara? Só tem um guarda-roupa. Não, porra. É o mesmo tipo de roupa, cara. Ele aparece com aquelas ombreiras, com aquela roupa de Shogun mesmo, que ele é uma roupa de Shogun. O óculos, aquele óculos persiana dele, né? Ícone dos anos 80, que eu sempre tive vontade de ter um. Tem uma bandeirinha do Japão no meio, vocês perceberam? Isso. Uma bandeirinha do Japão na vertical, né, cara? Cara, na vertical, cara. Shownuff é atento aos detalhes. Tanto atento aos detalhes que Kung Fu é chinês, né? Detalhe, né, cara? E vocês repararam o negócio que aquela roupa do Shownuff, ela é toda adaptada de roupa de futebol, jogador de futebol americano, né, cara? Isso, é. Pra tentar ter umas ombreiras gigantes, pra, sei lá, parecer que é maior, eu não sei, cara. É porque o Shogun se vestiu daquele jeito, né? Quer dizer, não daquele jeito, né? Não com aquele jeito. Ele é um traveco, é isso. É, mas ele tinha aquelas ombreironas. Agora, outra coisa que tem foda nessa cena do cinema... É um cara que primeiro quebra o rádio de uns caras que estão dançando no meio do cinema. Tá rolando o filme do Bruce Lee. Foda pra caralho o filme. Animal. O Bruce Lee quebrando todo mundo, quebrando aquele Chuck Norris genérico lá. E os caras dançando break no meio do cinema, bicho. Muito bom aquilo ali, cara. Você me ensina uns jeitinhos. O bicho, depois, quando entra o Shounuf, faz aquela palhaçada, vai lá, brinca com o Leroy, toma porrada dos gordos, não sei o que, enfia porrada, não sei o que, levanta, e o mesmo mexicano que quebrou o som levanta pra dar porrada no Shounuf. E aí levanta o companheiro do... o traveco do caralho. O travecão, cara, né, cara? Que traveco, velho, é a Rogéria. A Rogéria levantou, cara. E não, não, o pior não é isso, o pior é falar assim... Pega ele, neném! É. Cara, o dublador foi ótimo! Ele botou o dublador, voz cara. Ele deu é cara... acaba com ele! É a voz mais grossa do filme inteiro, cara. É do, acaba é do com traverso. Ele, neném! Cara, é. Muito bom! Acaba cara. Com ele, neném! Neném, não sei o quê! Me levanta, levanta o gordinho daquele. Está com o traveco, cara. Dentro do cinema vendo o filme do Bruce Lee. Cara, é velho, nem do Twilight Zone você viu uma zona tão grande, sério. Eu tava pensando nisso agora, bicho. Aquela cena, nem no Twilight Zone ela seria estranha. Ela teria sentido. Twilight Zone teria sentido. Você me ensina uns jeitinhos. Na hora que o gordinho pula em cima do rádio, é sincronizado com o Bruce Lee na tela, né? Sim. E essa é a ideia, cara. E essa é a ideia. A cena, o filme que tá passando é O Último Dragão. Ou é O Voo do Dragão? Acho que é O Voo do Dragão. Não, é O Último Dragão, não é aquele que acho tem um que é O Último Dragão mesmo. Acho que é O Último Dragão. Acho que é O Último. É, né? E depois na hora que a Laura Charles leva... Não, O Último Dragão é o que a gente viu, cara. É Operação Dragão. Operação Dragão... Não, é O Voo do Dragão, eu acho. É o Enter the Dragon. E depois, na hora da Laura Charles, o que ela passa pra ele lá pra tentar conquistar ele é a Fúria, né? A Fúria do Dragão. Olha, mas tem o... Na verdade, tem, ela mesma é um dragão, né? Mas isso enquanto é isso. Você me ensina uns jeitinhos! Vocês perceberam a participação de um grande ator de Hollywood? Miotti deve ter percebido que Miotti é... Danny Aiello. Não, não. Não é o Danny Aiello. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. William Gamace. Exatamente, o cara que fez Fargo, Magnolia, Jurassic Park 3. O cara faz uma ponta. Você chegou a ver isso, Léo? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Prazer, Brunão. Não, eu não peguei o nome do ator. William, o quê? William H. Macy. É porque o Miotti é foda. William H. Macy. Ele faz o cabeleireiro lá, sei lá, o cara da Laura Charles, dizendo que tinha o Ed Arcadian, que tinha que vender o clipe, que não sei o quê, não é isso? Isso, ele mesmo, exatamente, ele mesmo. Exatamente, ele mesmo. Que carreira, né, bicho? Ele fez uma pontinha ali como, tipo uma bichinha, né? Ai, Laura, ele é, não sei, o cara é pica grossa do vídeo, não sei o quê, tem uma dívida com ele, né? Ela fala assim, porra, vai cobrar suas dívidas de outro jeito, sei lá, resolver disso de outra maneira, né? E o cara some, né? Desaparece, não aparece mais em nenhum lugar do filme inteiro. Cara. Não, é só isso. Depois ele foi fazer o Jurassic Cast, não, o Jurassic Park. Isso, pois é. Você me ensina uns jeitinhos! Outra coisa que eu acho que é maneira da gente falar é do personagem do Ed Arcadian, o Lex Luthor do Inferno. O ator chama Christopher Murray. Ed Arcadian, olha o nome do desgraçado. É porque era pra ele ser o rei do videogame, nunca aparece ele rei do videogame, né? Não, não aparece na dublagem, a gente fala, não, eu sou o Ed Arcadian, o rei do videogame. Mas cara, que raio de vilão. Ele não aparece jogando videogame, não, ele não aparece jogando videogame. Na casa dele não tem um videogame. Que porra de vilão que é esse, que é o rei do videogame? Não, mas pera aí, esse cara, deixa eu falar um negócio. O cara da deixa Epic. Deixa eu falar um negócio. Se cara. Hoje em dia for fazer o Last Dragon, vai ser o cara da Epic, né? O cara lá do que fez o Gears of War, sei lá, da Blizzard. O meu nome é Blizzard. Fala, Bruno, fala, antes que ele me mate. Esse cara, o personagem, ele é mais mal tanto do que o Pica-Pau. O... Não, ele é... É, ele é mais mal que o Pica-Pau, mas eu tô falando, no filme, ele consegue ser mais mal do que o Shounuf, cara. Porque o Shounuf... Não, o Ed Arcadian é o grande inimigo, o grande vilão isso, do filme. Cara. O Shounuf, ele é o contraponto, né? Isso, porque o Shounuf, cara, você... Assim, você até entende o cara, entendeu? Até entende. A mãe abandonou, foi criado nas ruas. Aquilo ali é feito crack. Aquilo ali, ó, criança, usem crack. Entendeu? Você vai ficar daquele isso. jeito ali, ó. O Shonuff, o Shonuff não teve muita opção. Ele tinha que ser aquele negócio mesmo e tal, não sei o quê. Não tinha muita opção. Tinha os puxa-saco da vida dele ali, entendeu? Aí o cara, pô, entrou na maluquice de ser o mestre Shogun do Harlem. Tudo bem, beleza, deixa o maluco. Agora, o Arcadian, cara. É doido, né, velho? O cara gosta de usar roupa extravagante, pentear o cabelo igual o Bozo. Tranquilo, deixa o cara. Mas, porra, o Arcadian, cara. O bicho é tão mal. O bicho é tão mal que ele consegue fazer a namorada dele chorar. Escrotizar a namorada dele, velho. Não, eu gosto da maneira como ele fala com ela. Ele vira e fala assim... Angela, benzinho, cala a boca. Mas, gente, eu tô com fome, eu quero ir. Eu te mandei calar a boca. Ah, pô, não chora. Escuta, Angela, aquela fulaninha vai chegar a qualquer instante. Não queremos que pareça que o porquinho fez xixi no seu rosto, não é? Então vê se corta essa. Vou virar pra minha mulher hoje, vou mandar ela passar um delineador, vou fazer ela chorar, só pra falar essa frase. É um gentleman, né? Você sabe que o cara é um mau caráter quando ele consegue tratar uma mulher desse jeito. Cara, tu vê que o cara é mau quando ele vira pra mulher e fala... Se ela quer que os outros achem que um guaxinim urinou na cara dela. Ele é muito mal, velho. O cara pra falar um negócio desse tem que ser mal, velho. Caralho. O cara é muito mal, cara. Outra personagem desse filme é a mulher dele, que é a... Eu tenho certeza que o Barry Gordy falou: quero sacanear a Cyndi Lauper. Ah, com certeza. Tenho certeza, cara. Ela devia estar vendendo muito disso, que ele falou... Eu vou fazer uma personagem nesse filme que vai ser a Cyndi Lauper. Vou botar uma roupa nela, com uns farol de táxi nos peitos e uma placa na bunda. E vou vou sacanear ela o máximo possível, cara. A Cyndi Lauper tinha aparecido com um visual exatamente igual a esse no clipe oficial dos Goonies. Alguns meses isso, depois. Alguns meses antes. É verdade. No clipe oficial da música tema dos Goonies, a Cyndi Lauper tinha aparecido com um visual parecido com aquele. Eu aposto... Aposto a falange do dedo mínimo que é a referência. Cara... Até que pariu, velho. Foi numa dessa que eu perdi o dedinho. Eu aposto que foi uma referência essa porra, cara. Porque o filme saiu meses depois, velho. Cara, foi uma referência não, velho. Foi uma dedada na cara aquilo ali. Foi uma sacaneada muito grande aquilo ali, cara. Oferecimento de Motopica da Estrela e Pênis Montreal, o baú das atrocidades apresenta a Porta da Esperança. Oi, mas tô chegando mais uma vez na Porta da Esperança. E a Porta da Esperança, ela resolve o problema das pessoas. Você manda uma carta e você pode ser sorteado. E você pode ter o seu sonho realizado aqui, mas olha, essa carta aqui, vamos ver. Na semana passada ele foi sorteado. Ele é o garoto do Harlem. Sim, ele é do Harlem. Eu gosto de falar assim, porque me lembra a Guardem, é Harlem. O nome dele é Leroy Green. Pode entrar você. Olá, oi, mas olá, nós, tudo bem? Mas olha que roupa bonita, que é roupa. É, essa roupa é roupa de arte marcial? Sim, sim, senhor. É a roupa dos meus. Que eu luto Kung Fu, né? Mas olha, você luta Kung Fu, então você é um lutador? É, quase isso, né? Basicamente. Então você luta Kung Fu? É, exatamente. Eu luto Kung Fu, Kung Fa também. E isso faz de você, então, um lutador? Exatamente, faz. E você faz Kung Fu, então? Faço Kung Fu, faço. Mas olha só, ele perdeu a voz. Não, não, não, eu perdi a paciência. Olha, você tá falando aqui que você quer fazer um curso para aprender o jeitinho. Mas do que você se refere com o jeitinho, não sei. explica pra gente o que é pro Brasil, pra minhas colegas do auditório. Oi! É o seguinte, é porque eu nunca tive com uma mulher antes, né? E eu gostaria de ficar com uma mulher. Eu gostaria de, né, ter intimidades com uma mulher e eu não sei o que fazer direito. Mas você nunca esteve com uma mulher, você não faz a unha, olha a minha, olha só, eu passo base. Você não usa, você não passa base. Não, senhor Silvio, eu estou falando... Você não faz o cabelo, você não usa a tintura a caju como eu faço lá no Jaça, né? Não, eu tô tentando explicar pro senhor que eu na verdade, eu nunca transei uma mulher. Ah, mas olha aí... Ai, mas que safadinho você, olha, você tá falando do Nheco Nheco, é verdade? Mas você isso, nunca sim. Foi, você nunca gratinou a berinjela? Não, senhor. Mas você nunca enfiou a baguete no forninho, não? Não, senhor, nunca fiz. Mas olha, eu acho que esse problema a gente resolve com facilidade, eu acho que não é. Não é algo muito difícil? Eu não vejo a hora, sabe? Eu não aguento mais. Eu quero saber chegar com jeitinho numa mulher. Será que olha, o senhor pode deixa me ajudar? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Afinal de contas, qual é a sua idade? Eu tenho 23. Mas olha, tá precisando. Vamos abrir as bordas da Esperança. Oi! Vai lá, ó, conseguiu, mas olha só quem tá chegando. Mas é você, Alexandre Broca, é você, Alexandre Broca. E aí, Silvio, demais. Obrigado aí pelo convite, entendeu? E eu tô muito feliz de poder ajudar aqui o nosso amigo Leroy, porque... Obrigado. Eu também já fui um cabaço, entendeu? Mas, Broca, você aprendeu aonde? Depois que eu estive aqui na casa... eu aprendi muitas coisas e o Brasil inteiro sabe, entendeu? Que eu sou um pegador, eu pego mulher, eu pego homem, eu pego traveco, eu pego pedra, eu pego cachorro, 30 centímetros de altura, entendeu? Tá de saia e não é padre, eu tô pegando, entendeu? Mas você, olha só, mas ele pega mesmo, viu? Ele pega mesmo, já, eu não vi, mas a minha mulher, viu? Falou que é muito pegador. Eu queria perguntar uma coisa pro senhor, com quantos anos o senhor aprendeu o jeitinho? Olha, o jeitinho eu aprendi quando eu tinha 14 anos, com um vizinho meu, era o Ricardão, na verdade, hoje chamam ele de Nonô, ele tá com um problema que ele pegou gonorreia, e Nonô, um beijo pra você. E vamos fazer aqui um cursinho. Seu Nonô, já ouvi falar nele. Você vai aprender, é um cabaço que tem lá em Marília, e você vai aprender em breve o jeitinho, entendeu? E eu vou fazer esse favor pra você. Olha aí, conseguiu, Leroy, mas que beleza. Mas olha só, muito bem, mas olha só, mas vai pra lá. Então ele conseguiu mais uma pessoa feliz com a porta da esperança. Vai, maestro! Vamos lá, seu Broca, vamos lá. Demais, chega aqui. Ei, bela bundinha, hein, Leroy? Ei, aí não. Não, é o contrário. Não! Demais. A dublagem desse filme, eu não sei se vocês perceberam quem faz a voz do Bruce Leroy. Cá, como não? Pô, é claro. Querido claro Nelson que Machado. Nelson Machado. Nossa, é isso. Kiko, rarará. Esse aí foi fácil, mas e o irmão dele, quem faz? O irmão de quem? O irmão do Bruce. Do Bruce Leroy. Aquele anão maldito que fica falando que vai comer as mulheres. Alguém percebeu quem é aquela voz? Cara, eu percebi de outros filmes, mas o nome do ator que dubla, eu não sei quem é. Que dubla o Marty McFly. Ah, tem razão. Orlando Vigiani. Não, a galera toda do De Volta para o Futuro tava ali, né? É, o Dr. Brau também, o Eleu Salvador. É, o Dr. Brau tava lá, o personagem, né, o cara que dubla e tal. Eu nunca vi esse filme legendado. É uma das coisas que eu tento fazer, é pegar esses filmes que eu vi na minha infância, assim, quando era moleque, é tentar não reassistir ele sem ser do mesmo jeito que eu assisti antes, sacou? Não. Só com a dublagem original. Só com a dublagem original. Certeza. Eu sei que vocês estão falando é interessante, porque os DVDs que vêm pra cá desses filmes saudosistas, muitos deles são fracassos de venda justamente porque a produtora, a distribuidora redubla o filme ou tira a dublagem. Não, a grande maioria não tem. Por exemplo, eu tenho o DVD do Goonies aqui. Ele só é em inglês legendado em português. Ele tem em espanhol dublado, mas em português não tem. Olha só, cara. Isso, então aí a gente acaba partindo, lógico, pra locadora do senhor Torrente, né? Locadora do senhor Torresmo. Seu Torresmo. E pegando as versões que são TV rips, que são ripadas da TV de quem, enfim, gravou na época de videocassete, alguma coisa assim, quando passou. Pô, eu tenho o prazer de ter vários desses filmes que eu gostava quando era moleque com a dublagem original, cara. Nossa, Deus abençoe a internet por isso, cara. Uma coisa que eu queria falar também é sobre a academia de Bruce Leroy, cara. O que, que é aquilo? Eu vou te falar um negócio. O cara precisa ser muito foda pra caralho pra ter como um dos seus alunos ninguém menos do que o Pequeno Mestre, isso, meu velho. Pequeno Mestre, que tinha acabado de trocar sua dentição. Ele tava com uns dentão, cara. Sim, acho que a primeira aparição em filme que ele fez, porque o Pequeno Mestre era uma série de TV, né? Era. O primeiro longa que ele fez foi essa participação no Último Dragão. Não, e foi genial a dublagem, porque eles viraram e falaram assim, ah, eu quero ver o filme do Pequeno Mestre. Aí ele fala, não, eu quero ver o filme do Pequeno Mestre. Pra mim, esse molequinho, ele sempre foi a versão júnior do Chong Li, velho. É verdade, cara. É muito parecido mesmo, né, cara? Se o Chong Li tivesse versão em chaveirinho, seria o Pequeno Mestre. Quando aparece o filme do Bruce Lee, eu acho que o Chong Li é aquele chinês que fala assim, vai! Isso, é ele mesmo. Isso. Ele lutava com o Bruce Lee. Não, até parei o filme nessa hora que tava assistindo, porque na semana anterior eu tinha visto com os meninos o Grande Dragão Branco. Olha que só, cara. Aí a gente tava vendo o último, eu falei, parei. Aí eu falei, ó, quem é esse cara? Aí os meninos assim... Aí eu falei, lembra do filme da semana passada? Aí o Luquinha falou, Chong Li, Chong Li, cara. Você me ensina uns jeitinhos! Mas, porra, o Pequeno Mestre, cara, a participação dele é tão marcante, principalmente ali na luta final... Cara, o moleque distribui, né, velho? Ele é o que melhor luta lá. Caraca, o moleque com é certeza. Muito foda. Não, velho. E aquele lembro... Zacarias do Kung Fu lá, cara? Ah, ou a versão, sei lá, genérica do carinha do Retroceder Nunca, desse Jabai. Que é um bicho que vem e fala assim, Leroy, você sempre tenta ensinar a gente a lutar, não ensinando a gente a lutar, não é verdade? O Leroy é tremendo sacana, cara. Ele não ensinava ninguém naquela merda. Ele aprendeu com o senhor Miyagi, cara. Aí ele vira e fala assim, eu aperfeiçoei. Aí ele, qual foi o problema? O que que você aperfeiçoou ele? Eu aperfeiçoei uma técnica pra você lutar sem saber lutar. Aí você faz umas caras de babaca, aí a pessoa fica com medo e foge. Aí ele começa a lutar com o carinha lá, aí fica só fazendo palhaçada, daqui a pouco toma uma muqueta na cara, um chute na cara, cai de boca, velho, e acaba a luta. Na hora que ele dá uma porrada, que ele cai no chão, aparece uma voz lá no fundo fazendo assim, Depois tô assistindo de novo. Alguém deu uma gritada lá atrás, cara. É muito show, cara. Aquela academia do Bruce Leroy é uma pataquada aquilo ali, velho, porque primeiro o cara tá escondido, ele é meio ninja, né? Ele é meio ninja, eu acho legal do Último Dragão, porque ele vai defender a mulher lá, a Vanity. Aí ele perde o medalhãozinho dele, né? O escaravelho dele dos infernos lá. Aí ele desaparece. A mulher vira e fala assim, obrigado. Aí ele desapareceu. Quer dizer, aquela coisa mais Kung Fu, né? Aí de repente volta o bicho vindo pela esquininha, todo assim. Ih, eu esqueci. Esqueci o meu medalhãozinho. Sabe aquela coisa mais tosca? Aquela hora o bicho tá com uma cara de choro, né, bicho? Parece que ele vai chorar, cara. O cara dá um vanish, velho. O cara joga uma bolinha de... Perdi meu cinto, perdi minha fivela. Caralho, cadê minha fivela? Pô, sacanagem, devolve aí, velho, porra. Na boa, meu, devolve devolve aí, meu, na boa. É, velho. Eu acho massa, velho, que ele dá um Vênus todo, entendeu? Todo stealth, assim, todo mestre do universo. Aí volta ele, assim, todo... alguém viu meu medalhão? É muito tosco, cara. Tem que pariu. É, isso mesmo, é muito tosco, muito cara. Mas naquela turma do Leroy ali, é qualquer nota, né, bicho? Onde é que ele arrumou aqueles alunos, bicho? Cara, onde é que o Leroy arruma aqueles alunos e aonde que o Shonuff arruma aquela patuleia que anda atrás dele, né? Cara, que é uma galera com 35, 37 anos ali, bicho, que não deve ter tido um emprego. Cara, é o que maravilha, na época de sua juventude, tava lá... Você tá falando da turma do Shonuff? É! Isso, tem a Elke Maravilha. A Elke Maravilha tem... tava lá agressiva com os peitão, bicho. Tem. Tinha o Nego Boiça também, tava lá naquele grupo. Nego Boiça. Cara, é uma família. Não, o Nego, sabe quem é o Nego Boiça? Quem? É aquele cara que fica tomando uma assada de pizza na cara da mãe do Leroy, assim. Isso. Pá! Seu Deus, pá! Aquela amassada de pizza que vem. Aquilo é muito bom, cara. O cara fica parecendo que tá com pó de arroz na cara, aquela cara de bunda, assim. Muito bom aquilo, cara. Aí a mulher, eu vou matar esse filho da puta, segurando, calma. E pá! Toma massa de pizza, cara. Não, outra coisa que é foda também é a família de negro do Harlem ter uma pizzaria, né, mano? Isso é muito alternativo. Isso é muito, muito agressivo, né, cara? É muito cotas, né, velho? É muito Nova York, né, cara? É muito Nova York, cara. E os chineses lá que são rappers? Não, aquilo é muito bom. Os chineses, mano, né, cara? Ei, John, o que você tá fazendo aqui? Não tem mestre nenhum aqui, meu mano. E tudo medida a malandrox, né? Agora, o mais legal de tudo isso é o seguinte, os caras metidos a malandrilson ali, fazendo, dançando rap na rua e tal, aí chega o Leroy, não, porque não sei o que e tal, ah, você é muito maluco, quer dizer, ele vestido de chinês e os chineses vestidos de negro, né? Sai daqui, seu negão, não sei o que, pá. Aí... procurando o tal do mestre. Nicky, depois ele resolve voltar, ele vem disfarçado de carregador e conversa com os caras, não sei o que tem, quando chega fala assim, não, então, vamos decidir então isso aqui do jeito do Harlem. Aí pega os dados na mão, fala assim, pô, você pensa, os caras vão jogar dado, né? Aí corta a cena, quando volta, deu 7. Pô, mas tem que dar 7. Não, vai lá, direitinho, ó. Cuidado pra não errar. O cara tá pulando amarelinha, mano. É pra não pisar na linha. Você tem certeza que o jogo é esse? É assim que a gente faz lá no Harlem. Não, e o pior é enganado aqui dão nele, né? O bicho mostra o medalhão, não sei o que e tal. Aí o cara, vem cá que eu vou te mostrar onde é que tá o mestre. Aí leva ele lá pra fora. Ó, fica aqui, hein? Não sai daqui não, hein, seu otário. Fecha a porta, velho. O bicho é muito, muito inocente, né, cara? É virgem mesmo, né, cara? Puta que pariu. Tem muito detalhe, tem muita coisinha pequena, assim, muito easter eggzinho, né, cara? Não, é o filme todo é um easter egg, né? Achar esse filme é um easter egg. Não, foi. Olha, eu vou te falar agora, depois de... eu assisti esse filme, eu tinha 11 anos... agora tô com 36, vou fazer 37, agora que eu fui recuperar isso e assistir de novo, e vou te falar, cara, olha, tudo bem, tudo isso que a gente tá falando e tal, tosco pra caralho, pô, mas eu assisti de novo com meus filhos nesse processo que eu tô de doutriná-los com relação àquilo que é bom na vida, e, pô, eu corri um risco foda, né, de assistir esse filme e falar, nossa, não, mas eu me diverti com os meninos, a gente comeu aqui um salgadinho numa tarde de domingo aqui, os moleques curtiram. Pô, foi bem legal. Cara, é o filme pra família toda, né? Coisa e é um filme sessão da tarde, né, mesmo, é um filme pipoca mesmo, né, cara? Você pode ver com a família... Isso, é um filme, cara, que o que eu acho mais maneiro dele, por que eu acho que ele funciona? Porque ele não se leva a sério isso, em momento nenhum. Exatamente. Tirando o Shonuff, que se leva a sério pra caralho, ele acha que é real, ele acha que ele é o mestre mesmo. O resto do filme, cara, é na galhofa e vai bem na galhofa. Ele é praticamente um Radiofobia, um Jurassic Cast dos filmes de artes marciais musicais. Isso, pois é. Se é que isso é possível. Ele pegou um assunto sério e esculhambou totalmente. Não, o Calaveira, não tem nada de sério naquele assunto, velho. Não, ah, o Kung Fu, né, cara? Kung Fu é sério, Kung Fu é sério. Marte milenar. Kung Fu, vai brincar na frente de um mestre do Kung Fu pra tu ele ver. Ele arranca teus ovos com o dedão do pé. Você me ensina uns jeitinhos. O clímax do filme, ele acontece naquele pardieiro, que era naquela MTV dos infernos, lá como o Bruno falou, né? Cara, que começa a surgir o pai do Zangief, né? Ele chega com aquele colete de onça, sei lá que porra é aquela, com coleira. Aí vai chegando aquela cambada de malandro da rua. Aí você acha o quê? Porra, vai chegar o Leroy, né? Porque ele é bom pra caralho, né? Aquilo ali me lembrou muito aqueles videogames daquela série Double Dragon. Vai chegando gente tudo quanto é lugar. Vai chegando gente em tudo quanto é lugar. E aí você pensa assim, cara, o Leroy vai dar uma sessão de porrada nessa galera. Bicho, ele leva a porrada do primeiro esquisito que bate nele. O cara vai, pum, pum, pá, ele cai no chão. Aí começa a chegar a gangue do Balão Mágico, né? Que é o jovem mestre com aqueles alunos. Pequeno mestre. Pequeno mestre com aqueles alunos dos infernos dele lá, né? E aí o tal do Johnny lá, o genérico, mostra que sabe lutar de verdade, né, cara? Muito bom isso. Porra, distribui também e usa o Nunchaku como Bruce Lee, cara. Ô, Nunchaku, aquilo ali foi foda, cara. Foi foda, bicho. O cara mandou bem ali. Ele é meio galhofado, mas ele sabia lutar. Ele tava era de palhaçada. Ele queria era... Não, e o destaque vai pro irmão do Leroy saindo das cordas dançando break, né, mano? Cara, puta merda, velho! Eu ia falar isso. Ele tira o tênis pra tirar a corda por baixo, né, cara? Vai... E a corda... Subindo agora. Ele vai num break, ele vai no... E ele vai no... Com aquela calça de couro vermelha, de corvim vermelha, nossa, né, cara? Nossa, cara. E quando eles vão pegar a mulher um pouco antes disso, que ele vira e fala assim, larga minha mulher! Um moleque de 12 anos, velho. Larga minha mulher! Essa galera ele, do que, Vitor, ele né, queria, velho? Ele ficou bravo com o irmão porque ele que queria dar um cutuco na mulher. Ele, né, que não, ele queria fazer um jeitinho com a mulher. É, muito bom. Você me ensina uns jeitinhos! A cena final é demais, cara. Quando a gente descobre, finalmente, que o Shonuf tem as mãos de lightsaber vermelho. Claro, ele é mau, ele tem que ter a mão vermelha, né? Ele tem a roupa vermelha, né? É porque a mão brilha de acordo com a roupa. É, não, a roupa é vermelha e a mão é pra combinar, né? E aí ele, pô, bate pra caramba lá no Bruce Leroy. E aí começa a sessão de afogamento. Cara, essa cena é a que marca o filme, né? Agora deixa eu falar um negócio só da roupa do Shonuf. Porque vocês têm que parar pra pensar o seguinte. O cara que tem um kimono vermelho, que um lado dele é todo trabalhado no tigrinho, você tem que respeitar o cara. Tem, bicho. Até porque deve ser um maluco do caralho, né, bicho? Metade do kimono do cara ali é todo trabalhado na pele do tigrinho, velho. Aquilo ali... O kimono bate na canelinha, ele não vai até o calcanhar. Ele fica na metade da canelinha. Que a gente fala no interior que é calça de caça-rã, né, cara? Calça de caça-rã é essa mesa. Não, e aquela luta, sabe o que eu mais gosto daquela luta? Que a gente percebe que nenhum dos dois sabe lutar porra nenhuma. Cara, o Leroy leva porrada em todo mundo. Só fica bom depois que ele começa a brilhar. Quem liga o raio Vac lá no rabo dele, ele... Ih! Tô podendo! Ih! Aí o Shonuf também bota aquela pompa do Oda e dá... Cara, o Shonuf, ele briga que nem aquele gordão, porra, do Trinity. Como é que era o nome, Leonardo? Bud Spencer. Bud Spencer, cara, ele dá porrada no Leroy de mão aberta. Repara, que eu acho que ele quer dar umas garradas, né? Como se fosse garra. Cara, ele vai com a mão aberta, ele... Plá! Plá! Aí o Leroy... Eu vou morrer! Ele, não, vem cá, que agora eu vou te jogar na água. Você me ensina uns jeitinhos! Por favor, me respondam. Em que lugar de Nova York o estúdio da MTV do inferno fica do lado de um galpão abandonado com tinas de água tratada? Eu posso responder com uma outra pergunta? Que lugar de Nova York não fica... Porque se você for reparar, cara, tudo quanto é filme dessa época termina numa fábrica abandonada ou termina num galpão maltrapilho. Aquela cena do Shonuf, quando ele vai se apresentar pra luta final, abrindo aquelas portas verticais que ele empurra assim, pisa. Aquele tipo de porta que é porta de elevador de carga, assim, pra baixo e pra cima ao mesmo tempo. Aquilo ali, cara, olha, se você for ver quantos filmes dessa época não tiveram essa luta nessa fábrica, ó. É, o Comando para Matar, a luta final foi nessa fábrica. É, Terminator, a luta final foi nessa fábrica. Porra, o... Puta, o filme é pra cacete, cara. Muito bom ali. Todos os filmes de 1984 foram nessa fábrica. Não, foi. A fábrica hoje ela é um ponto turístico onde foram filmadas as lutas de muitos filmes. Fábrica abandonada em Nova York é a mesma coisa que aquela pedreira daqueles Sentai de série japonesa, entendeu? É sempre a mesma pedreira. Os caras vão lá, é na mesma. Isso. Mas é verdade, isso é sacanagem não. É sempre na mesma pedreira. Inclusive, eu Exatamente. Conheci um cara que ele foi lá no Japão. Ficava em Osaka, se eu não me engano, a pedreira. E o japonês, ele não... Só uma curiosidade, o japonês ele não cobrava nada. Então, a galera chegava lá e filmava. Então, por isso que Jaspion, sei lá, Changeman, todos esses super equipes, sempre Cara, eu acho pedreira. Que eles gravavam na pedreira porque estúdio nenhum se sujeitava a ceder o espaço pra esses caras gravarem o negócio. Não, e esses caras deviam fazer um acordo do tipo, pô, a gente aproveita e dinamita umas pedras aí pra vocês e tal. Cadê você, Leroy? Eu estou aqui, Shonuff. Você não pode evitar o confronto, Leroy. Você fugiu de mim o filme inteiro. Você se escondeu embaixo da saia, suja de molho de pizza daquela sua mãe. E agora eu vou quebrar os seus ossos, Leroy. Agora você vai pagar por todo o mal que você fez no filme inteiro. Quem é o mestre, Leroy? Tome um soco nos figo. Ai. Agora uma joelhada no estombo. Ai. Agora, Leroy, repita comigo. Quem é o mestre? Não falo. Quem é o mestre? Toma. Não falo. Então tome esta suvacada na beiça. Ai, que cheiro de... Que cheiro é esse, meu Deus? Cruz credo. Essa lambida no esôfago, Leroy. Ah! Shonuff. Tá bom, Shonuff. Tá bom. Quem é o Eu mestre? Vou falar, Shonuff. Quem é Eu o mestre? Eu vou falar. Sua bicha! Epa! Bicha não! Eu sou uma quase... Glória Maria do Harlem! Você nunca me enganou! Você nunca me enganou com esse teu, com essas tuas ombreiras, sua bicha sem vergonha! E antes que eu esqueça, Pepe e Neném é a puta que eu pariu! Vem aqui que eu vou dar na sua cara agora! Toma de novo! Agora toma naquilo que você chama de cara! Eu não brinco mais também. Ah, ganhei. E agora, Shonuff, quem é o mestre? Hoje a gente recebeu três intimações para participar de programa. Olha aí, uma deve ter sido do Vivacqua. Com certeza. Vivacqua, filha da puta, né? Que é um invejoso do caralho. Vai pro Vetras! Vai pro Vetras! Vivacqua é foda. Vivacqua, eu vou te falar um negócio. Não tá gravando não, né? Eu vou te falar um negócio. Eu falei, o Vivacqua é invejoso do caralho. Presta atenção. Ó, se estiver gravando, eu vou te fuder, hein? Ó. O Vivacqua, eu vou revelar. Agora eu vou falar. Foda-se. Vou falar. Ele falou só pra mim, mas eu vou falar. O Vivacqua tem chulé. Pegadinha do malhado! Viva com seu bocó! Beijo pra você, nego.